Obrigado, bom trabalho. Salvador, boa tarde. Azul 4089 decolou na sua escolha. mensagem de gol, 967, cruza 2000. 0808. 7732 no meio. Ah, não. 2-0. Salvador, muito boa tarde. Passarelo 2230, transfere. Subir para o nível 180. Está livre da restrição, então?